Mm. 45 no 161, informação Foxtrot, realização São Paulo, Guarulhos. Chegou 1-1-1-61, só um instante, cópia. Obrigado. No copia. Copia. Copia, Guarulhos. Autorizado Guarulhos, via Pêsulo no zero até Taubaté, nível 360. Decolagem da pista no zero, curva direita, Dael, lei da Motiva. 5575 no transponder, controle 120.8. Guarulhos. Autorizado via Pêsulo no zero, Taubaté. Decolada 10, curva direita, Dael, lei da Motiva. 5575 transponder, o controle 0908. Bom, não. Correto, chama pronto, portão 4. Correto, mais direto. autólogo no meu, autorização por chegar adicionalmente, posição 4. Tá autorizado, chama táxi. Obrigado, pode táxi, valeu, no meu. Para o táxi Conono 61, PLB 92, Galeão, 4 horas. Confirma Nuno, 92 a bordo. 92 a bordo, 092. Ciente, livre táxi, então ponto de espera da pista 10, direita via Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste padrão. E3, via Índia, 295, bom dia, Conono 61. Torre, Conono 61, bom dia. posto de espera da Nazaré. Voo 9961, autorizado a alinhar e decolar, pista 90, vento de través 180 graus 7 nós. Ali decola, T10, voo 9961. Ou 9961 no decolado 26, controle 120 decima 8. 08, bom dia. Controle, bom dia, 9961, passando 1200 pés no prefeito da Elda Mótima. Voo 9961, contato radar, subo para nível 360 via saída da El, após 2000 pés direto Leda. Após 2000 pés direto Leda. 2000 pés, bom Leda, 9961. 161, chame Santos Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Recife, 135, não, oi mesmo. Solo Salvador, Papa Tango, não deu? Prossiga. Só informo o que você está fazendo aqui nos motores. 10 minutos no máximo. Qual posição? Posição 446. Quem chamou o término? Prossiga. Informo o Ciente, boa noite. Bom dia.